posição 3283, ponto 090, pronto. São 3283, centralizador em área decolar, pistola 0, no 60 graus e na 09. Autorizado, área decolar, pistola 0, para 3283. Sete no destino de soldado, terminado 63 milhas, setor nordeste de Salvador, chame controle Ilhéus em 12 no decimal 3. Chame 2 a frequência de Léo de Aracaju, 12 no decimal 3. Confirme se a Lito chamou o azul 272. Serviço radar, azul 27 no destino de soldado, terminado 65 milhas, setor nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju em 120, decimal 3. 203, obrigado, senhorita, boa noite. Decolar 228, chame controle Salvador, 20, decimal 8. 208, Santarém 2283, boa noite. Salvador, Santarém 2283, boa noite. Santarém 283, contatada na decolagem, sobre a via Arbor 1 para nível de voo 360. Sobre via Arbor 1 para o 360, Santarém 283. Complexo, chame torre 1 no 8, decimal 95. Já passou. Boa noite, Olímpio 08, estabilizado localizador, pista 10. Gente, Olímpio 08, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento nos 50 graus, 12 nós. Olímpio 08, autorizado, pouso, pista 10. Enter Chanel 6259, após o tráfego autorizado, linha de manter. Após o tráfego, linha de manter, beleza. Olimpo 08, Solos 33, libera direita, via taxi Eco, mantém em escuta e reporta na Delta, para o cruzamento. Livrou a direita, reporta na Delta, escuta. Pode manter restrito 340, 3283. Colagem autorizada no 50 graus no 3, né? Autorizada da parte militar, estacionando a frequência livre, Olimpo 08. 08, autorizando o desafio, está muito obrigado. Boa. Chanel 6259, decolado aos 36, chame o controle no 20.8. 208, boa noite, Chanel 59. Controle, Salvador, boa noite, ou Chanel 6259, Salvador, não, cruzando 2000. O Chanel 6259, contato ordenando decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 360. Chanel 6259, autorizado voar na Pro de Leida. Leida, É 6259, chame Recife, em 128, decimal 35. 12835, 1259, boa. Controle Salvador, boa noite, passa 3290, passa 210 para o 150 para a informação do Lula. Controle 290, boa noite, acione identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Bomé de 1, ajuste de altímetro 908. 050 via chegada Bomé de 1, 908, passa 3290. Delta Lima Alfa, autorizado, seu nome é Chimitax. controlador Delta de Mouse. Só quero que você não seja transporte. Não, vai ser que pronto. Delta Lima Alfa, reporta na Taxi Papá para ingresso, ajuste na 08. Gente, tanto os 290 livre de desvios, após desvios foi direto do ano, desça para 3 mil pés, a gente já estima que o 908. Após desvios, a próxima, o 908 vai ser. Afirmo, Delta Lima Alfa, autorizado ingresso, saque de via pista, reporta linha de pronto, cabeceiro na 7. Tráfego Salvador, boa noite, Azul 2781, com a informação Zulu, autorização Vitória da Conquista, nível 160. Lima Alfa, decolagem autorizada no 7, vento no 50 graus no 2, né? Salvador, boa noite, gol no 168, cruzão 95 para 150. Uno 168, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomed 1 na altímetro 1098. Via chegada Bomed 1 para 050. Autoriza o direto de TAP. Uno 168 autorizado, vai na frente de TAP. TAP, obrigado. Salvador, boa noite, Bono 705, ponto 000, pronto. Papá, papá, Delta Lima Alfa, decolada 54, chame o controle Salvador, 120.8. 120.8, obrigado pelo trabalho. Bono 705, autorizado a alinhar e manter. Ali, mantém 90, Bono 705. Autor de boa noite. Papá da Trimão, decolou da 17. Arbor 1, nas suas escolhas. Papá da Trimão, preparando decolagem sobre a via Arbor 1 para nível de voo 340. Ok, salve 340 da Trimão. Viva Viveiro, traço posição agora de 3 horas. Afastado em 18 milhas, passando 2 mil pés de subida, tipo é um papá 180. Sente tráfego ainda não avisa, 23290. Delta Lima Alfa, da composição de 12 horas, 17 milhas, passando 4.500 pés em descido, tipo é um Boeing, um Airbus 321. O Sente está monitorando o equipamento, Lima Alfa. Delta Lima Alfa, vai na praia de Arbor. Arbor está presente, Lima Alfa. Lima Alfa, vou na praia de Elefa. Elefa, do presidente Lima Alfa. Bom, uma 705 decolada, 57, chama controle, Salvador 120, decimal 8. 208, uma 705, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1705, passando 1500, Sambo 1. Bona 705, contratada na decolagem, suba de Sambo 1 para nível de voo 360. Sobe via, 360, 1705. Scan 3290, passando do Duna visual com campo. Sabe o controle? Scan 3290, localizador de localização. 3290, complexo, emitor em 1185. 1895, Scan 3290, obrigado, até daqui a pouco. Controle, voo 1705, gentileza, a possibilidade de voar de óculos? 1705, vem na prioridade de Luda. De Leda, Dona 705. Pede autorização de pouso. Aguardando, está 3290. Pode confirmar o vento? Também é 0 graus com 8 nós. Ciente, grato. Uno, uno, 1168, vamos copiar o controle? A 11, claro. Gente, grato. Foi. Autorizado, pouso autorizado, 1168, autorizado descida para 2000 pés. QNH10118, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Ah, positivo, reportar estabilizado no X-ray, gol 168. Papapá, Delta Lima Alfa, Semicentro Recife, frequência 1-26-0, secundária 1-35-3. 1-26-35-3, obrigado, boa noite. Chame Recife, 1-28-35, alterna 1-25-1. 2-235-251-705, boa noite. Estabilizado com a pista vista, gol no 1-168. Gol no 1-168, complete a aproximação, chame torre 1-18-95. 295, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o gol no 1-168, estabilizado no X-ray. Gol 1-1-68, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento no 60 graus e na 09. Livre pouso na 1-0, gol 1-68. Gol 1-1-68, Paulo, 1-0, libera direito, 1-2-0, corrija 1, 2-1, desce 1-9. Direita 2-1-9, gol 1-1-68. Boa noite, gol 1099, pronto no ponto 010. Boa noite, gol 1099, 30 alinhado e decolar, pista na 0, vento na 50 graus e na 0 norte. A gente decola da 10, gol 1099. Gol 1099, decolada 1-4, chame o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, boa. Controle, boa noite, gol 1099. Gol 1099, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360 subindo, 1099. em Salvador, boa noite, o azul 278 no próximo, posso esperar da 1-0. Gente, azul 2781, autorizado a linha de decolar, 1-0, no 50 graus e no 09. Autorizado a linha de decolar, da posição 1-0, azul 2781. Luna 099, chame Recife, 126.0, alterna 135.3. 260353, voo 1099, boa. Azul 2781, autorizado, corrigindo, decolado, aos 21, chame controle Salvador, 120.8. 208, azul 2781. Controle de Salvador, boa noite, azul 2781, passando meu passo no perfil da Arbor 1. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 160. Via Arbor 1 para 160, azul 2781. Controle Salvador, azul 2781, é possível livrar da restrição de 3.000? Azul 2781, cancelada a restrição de 3.000 pés da saída água, suba para o nível 160. Cancelada a restrição, subindo 160, azul 2781.